Todo mundo tem aquela mídia, seja ela um filme, um quadrinho, um jogo, uma série ou mesmo um desenho, que é bom, mas que quase ninguém assistiu. Você com certeza tem um filme que te põe nessa situação. E para mim, esse filme é o indonésio Ser Boa Morte. Aqui no Brasil ficou conhecido como Operação Invasão, de 2011. Prestem atenção, nosso objetivo é Tama Riad. A maioria sabe de quem eu estou falando. Esse homem se tornou uma lenda no submundo. Traficantes, integrantes de gangues. Ele é respeitado como um deus. Nossa missão é simples. Entrar no prédio e tirar ele de lá. Sim, senhor! A premissa do filme é a seguinte. Rama, o protagonista, faz parte de um esquadrão policial de elite sob a liderança do Sargento Jack. Acompanhado do tenente Wayu, o grupo pretende lançar um ataque a um prédio para capturar Tama Riald, um senhor do tráfico. O problema é que Riald é muito influente e possui controle de todo o prédio, ocupado por praticamente seus subordinados, o que força o esquadrão a ir do térreo até o 15º andar, onde Riald está sendo protegido. Não é uma história muito complexa, mas aos poucos, as coisas vão ficando um pouco mais sombrias. Conforme a história avança, tudo indica que a operação não foi montada visando fazer o que é certo, ou que algo de positivo vai sair dali. Em certo ponto, até o tenente Jaka percebe isso. Rama, o protagonista, é um novato do batalhão, e por isso é muito inocente em certas situações. Mas ao mesmo tempo, ele demonstra ser um policial extremamente competente. Tem uma cena no começo do filme onde um dos moradores do prédio aparentemente não está ligado com o tráfico. E enquanto outros membros do batalhão tratam o morador com desprezo e desconfiança, Rama lida com ele de forma tranquila, mostrando seu lado bondoso. Ao mesmo tempo, quando se trata de criminosos, Rama utiliza táticas inteligentes e bem criativas para combatê-los, e também táticas agressivas e não pensando duas vezes em matá-los de forma violenta. Algo de se destacar é que ele não é apenas um recruta cumprindo ordens, mas tem um objetivo pessoal relacionado à invasão. Objetivo esse que é um spoiler. Além de Rama no esquadrão, em destaque temos o Sargento Jaka. Sendo o líder do esquadrão, Jaka é o mais experiente, e durante todo o filme consegue liderar com excelência o grupo. Sua ética durante todo o filme é ambígua, mas é certo dizer que ele está ciente da corrupção que assola a polícia indonésia. Mas ao mesmo tempo ele não está ciente do histórico que levou a essa operação. Mesmo com traços de corrupção, Jaka se importa com seu esquadrão e com a operação, e possui um mínimo de código moral. Uma das primeiras cenas, Jaka se recusa a atirar em um menor de idade, que demonstra que ele não está disposto a arriscar tudo para concluir a operação. Tama Riald, o antagonista, assume o estereótipo do planejador mestre que não suja as mãos, mas tem capangas para isso. Mesmo assim, Riald tem um certo charme, indo do jeito de como ele manuseia uma arma, até da forma de como ele interage com seus subordinados. Tudo graças à atuação de duas pessoas. A primeira é Ray Sahetapi, o ator do filme, e a segunda é Hamilton Ricardo, o dublador da versão brasileira. Bom dia a todos. Vocês devem ter notado que temos parasitas pelos corredores hoje. Eles com certeza não foram convidados e com certeza não são bem-vindos. Então, pelo bem da saúde pública, vocês devem ajudar o prédio a se livrar dessa infestação recente. Aí então, vão poder se considerar moradores permanentes sem custos. Acharão essas baratas malditas no 6º andar. Agora mãos à obra. E, por favor, divirtam-se, divirtam-se. Riald é facilmente marcante. Até o seu esconderijo, um apartamento modificado com vários monitores das câmeras de vigilância, é facilmente o cenário mais marcante do filme. Riald serve mais para a exposição da história e, por isso, não protagoniza nenhuma das cenas de ação. Para isso, ele tem seus subordinados. A serviço de Riald, temos Mad Dog, um assassino de que, de acordo com o diretor Garrett Evans, seria pura maldade. Mad Dog é o mais baixo se comparado com os outros personagens, mas a sua atitude agressiva mostra o quão perigoso ele é. Em uma das cenas, Mad Dog é encarregado de matar o tenente Wayu, mas é impedido pelo sargento Jack. Ele consegue mobilizar o sargento apontando uma arma para sua cabeça, depois do tenente Wayu escapar. Ao invés de simplesmente apertar o gatilho e prosseguir com a sua missão, Mad Dog manda um grupo atrás do tenente enquanto ele resolve enfrentar Jaka em uma luta sem armas, porque esse é o estilo dele. Ainda tem outros dois personagens, o tenente Wayu e Andy, outro subordinado de Rialdi. Mas para comentar desses dois personagens, eu teria que entrar no território de spoilers, algo que eu vou evitar até o final desse programa. 30 segundos! Preparem-se! Não quero ver nenhum lugar vago no caminhão quando isso acabar. Agora! Vamos limpar essa cidade! O tom mais pesado do filme é bem representado pela fotografia, com o filme todo sendo mostrado através de uma tonalidade roxa escura, quase acinzentada. Vendo o making-off do filme, todas as cenas são filmadas em ambientes bem claros, o que me leva a deduzir que esse filtro foi colocado em pós-produção intencionalmente. O filme abraça essa estética mais sombria, deixando de lado a estética mais limpa dos filmes tradicionais de ação, se aproximando mais dos filmes policiais ou dos dramas e suspenses de crime. Operação Invasão é um filme de ação completo, e isso fica notável antes mesmo de qualquer cena de ação. A primeira meia hora do filme é coberta de ações táticas, com cenas que remetem ao nosso clássico nacional Tropa de Elite. Como se trata de uma invasão em um lugar dominado por criminosos, os primeiros momentos são abates furtivos, com o esquadrão interceptando traficantes de forma brutal, mas ao mesmo tempo silenciosa. No momento em que os traficantes ficam sabendo da presença da polícia, o tiroteio começa, e ele é agressivo. Policiais levam um tiro na cara com foco, balas perfuram paredes, tetos e chãos. Mas além de policiais enfrentando bandidos com balas, Operação Invasão utiliza de artes marciais nos confrontos. Em especial, uma arte marcial conhecida como Penchaxilat. Penchaxilat, ou Penkaxilat, é um estilo profissional de silat, uma arte marcial praticada em todo o Sudeste Asiático, mas em especial na Indonésia, o mesmo país de origem do filme. Diferente do Karatê, que é uma arte marcial de defesa pessoal, ou do Judô e do Taekwondo, que são esportes olímpicos, Penchaxilat é, em sua essência, uma arte marcial letal, o que significa que ela foi desenvolvida para matar. E essa filosofia reverbera bem no filme. Rama e os outros personagens trocam socos e chutes, mas também utilizam o cenário para agredir e apunhalar os oponentes. Eu te amo. Eu também te amo. Espera até o papai voltar. Eu vou trazê-lo de volta. Então, se você chegou até aqui, eu tenho o mínimo de esperança que eu tenha conseguido despertar o seu interesse em conferir o filme. Infelizmente, ele não é um filme para todo mundo. Eu preciso avisar que o filme contém violência explícita, algo que pode afastar algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um filme muito bom que poucas pessoas assistiram. Com isso dito, eu recomendaria esse filme para quem gosta de filmes e artes marciais e tem uma tolerância com violência. Operação Invasão também possui uma sequência, simplesmente chamado de Operação Invasão 2, que possui mais cenas de ação, mais tempo de filme e um maior orçamento. Mas para falar desse filme, eu teria que dar spoilers do primeiro. Outra coisa que pode dificultar é a sua disponibilidade. Eu assisti tanto o primeiro quanto o segundo na Netflix, mas até a data de publicação do cast, o filme não está mais disponível lá. Por contar uma história boa com personagens interessantes, além das excelentes cenas de ação, tanto do tiroteio e mais ainda das cenas de luta, eu chamaria Operação Invasão de um diamante escondido.